Seção 75 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A fome e o amor. Há um monstro. Fome! E na ânsia voraz que ávida aumenta, receando outras mandíbulas a esbanjem, os dentes antropófagos que rangem antes da refeição sanguinolenta. Amor! E a satiríase sedenta, rugindo, enquanto as almas se confrangem, todas as danações sexuais que abrangem a apolínica besta famulenta. Ambos assim, tragando ambiência vasta, no desembestamento que os arrasta, superexcitadíssimos os dois, representam, no ardor dos seus assomos, a alegoria do que outrora fomos e a imagem bronca do que indoje sois. Fim do poema.